外交活动。 9931, avião acionado pronto para o táxi, estamos com câmbio de 169, 3 horas e 40 de autonomia em Alterna, Campinas. 319, avião autorizado para a diapaste 1 da CEM, diapaste 00, torre 11895, agista 094. 094, no ajuste, baixa 1 no fim, quando do ar no ponto 0, 18895, 431, avião na garponha. Na descida, pro voo 1962? Autorizado. Ok, grato, vai aqui na descida, 1962, voo. Solo azul, 2719, para puxar o estacionamento para a 3. Observa o táxi da TAM, após ser autorizado, chamando o pronto para o táxi. Observando o TAM, após ser autorizado. 279. 790. Confirme procedência. Eu tiro poste no travessão da barra. Última tem 500 pés ali, a editorial reposta através de Tuaçu. Doutor, Cordial, 8319 ano, aponta 010, pronto. Está autorizado decolada 10, tá 319 ano. O vento é 140 graus, 09 nós. Autorizado alinhar, decolar 10, tá 319. Salvador, azul 40822. 4082, acione identificação. Você havia chegado a Mari para o nível 060, ajuste no 014. Certo, via Mari para o 060, no 014, azul 4082. Solo Salvador, aqui América 29. Prossiga. Senhora, solicitando autorização aqui no através da linha número 6, até o PAC número 3. Sim, estou autorizado para seguir até o PAC 3, sem aposta terminal. Ok, senhora. 1835, 1894. 1895. 95, 1894. Poderia confirmar o tráfego? 191, decolado aos 20, controle 1935. 1935, graças, bom dia. Índio, Serra Golf Oscar, estou autorizado para mandar o Salvador, a mil pés, decola no 7, curva direita, corredor. Perdão, curva esquerda, corredor forte. Controle 119.35, transponda 0121. Nossa, zero, poderemos curvar na direto na Praia de Leda ou Irupe, senhorita? Autorizado Leda para 3191. Leda, muito grato. 1895, registro 014, Serra Golf Oscar. Aproximação final da 10 contra a Embaixada Travada. 1864 está autorizado, pouso na 10, vento 150 graus, 09 nós. Pouso, registro 10, gol 1864. 1895, registro 7014. Aqui, 1014, ponto espera da 10. Bom dia. Não vou. Eu acho que chame táxi. Pelo 162 de instrução da SPIS na posição ITAP, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. Ok. Liberado após 5 mil na posição ITAP para 3 mil pés no 014, ajuste no gol no 162. Sale Juliette Novembro, confirme acionado 0136. 0136. Abre uniforme de Jamaica Alto, só mantém nível de voo no 2 em condições visuais. Chame e leve para a coordenação 1201. 1201, Linha Mais Alta. Oi, Salvador, bom dia. É o Azul 2719, ponto 010, visual cruzado. Azul 2719, a Lima tem... 1-0. Ali mantém 1-0, azul 2719. Azul para o nível 050. Descida até o 050, azul 4082. Juliette, não vem com quem pôs em Salvador? Tem pouso em Salvador? Tem pouso em 64 no solo, aos 23, direita 121 no 1 no solo. Direita 21 no 18, 64, obrigado, bom. Gol no 162, desça para 2 mil pés, livre o LF reporte estabilizado. 2 mil, está livre o LF reporte estabilizado, gol no 162. 9, decolagem autorizada, da 10, vento 150 graus, 099. Livre decolagem para o azul 279. Número 62, como tráfego 12 horas, 7 milhas como posto, um Alfa Sierra 50, mantendo 510, não irá interferir na sua aproximação. Positivo, gol no 62, centro do tráfego. Adial 01, mantente a tráfego 12 horas, 7 milhas como posto, um Boeing 738, descendo para 2 mil pés, para aproximação final da 10. Tá, centro do tráfego, Adial 01, espera. Sierra Golf Oscar. Livre táxi, chame no ponto de espera da 17. O azul 2719, decolado aos 25 e chama o controle 1935. 1935, 2719, bom dia. Salvador, bom dia, azul 2719. Azul 2719, contato radar na decolagem, suba via da EL para o nível 340. Sobe via da EL 340, 2719. Após o TAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado em aliança, reporte estabilizado. Após o TAP, vai descer para 2.000 com 1014, vai reportar estabilizado, azul 4.02. Estabilizando o curso localizador. Seu capacete. Plano 162, complete o nosso emissor Rio 1895. 1895, bom dia, plano 162. Plano 3191, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, dá 3191. Papá, papá, Mike Juliette Romeu, prossiga. Respondi ainda. Mike Juliette Romeu, de Serra Índia, aqui para Serra Índia do Índia. Vai seguindo o controle da rotatória, locado 0195 no transponder, para quando autorizado, cruzar sentido Pituaçu. Esse Mike Juliette Romeu, reporte rotatório. Boa tarde. Salvador, muito bom dia, chegou o 962, estabilizado na X-Ray, pista no zero, seu capacete abaixou e travou. Está livre o pouso, na 10, vento no 50 graus, 8 nós, formação de tráfego, à sua direita, mantendo 500 pés, um tráfego pequeno porte em reboque de faixa, e no setor norte um helicóptero afastado aproximadamente 5 milhas. Os tráfegos não interferem no pouso. Ok, está livre o pouso, gol no 62, ciência do estado. Torre Salvador, muito bom dia, o papapapá Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, bom dia. Formação de tráfego, o Boeing da Gol já passou externo, qual a intenção de pouso? Intenção de cruzamento, autorizado na retaguarda do Boeing, para Pituaçu sobrevoo. Ok, reporte para o cruzamento da final da 10, a retaguarda do Boeing da Gol mantém a sua separação e aguarde coordenação de transferência de tráfego. Vai manter separação, aguarda para cruzamento e reporta quando para início. O Mike Juliette Romeu. Sou em Salvador, o Papa Tango Charlie Residente Romero. Quem chamou a torre? Papa Tango Charlie Residente Romero. Charlie Juliette Novembro. Mantenha a linha do litoral, reporte passando a final da 35. Vai botar passando a final da 35, a senhora Juliette Novembro. Terra Golf Oscar, a linha e mantém a 17. Se quiser eu faço uma espera para decolar dentro do Terra Golf Oscar, a senhora Juliette Novembro, ainda estou um pouco longe. Charlie Juliette Novembro, mantenha o setor de Itapuã e aguarde autorização para cruzar a final da 35. É, de graça. correto? Torre 1 mais 7 Romeu, já para cruzamento do eixo da 10. Visual para uma aeronave em Itapuã. Ok, o mais 7 Romeu. Cruze de imediato, a final da 1-0. E aguarde autorização para prosseguir para Pituaçu. Cruze e aguarda, Romeu. Na informação, temos um Embraer 190 da Azul passando aproximadamente 1-0 milhas, 10 milhas da cabeceira 1-0. Ciente, Romeu. 2. 402, compete aproximado 100 LS, chama a torre 1895. 1895, passado de 2. Informo o Embraer da Azul, 8 milhas da 1-0. O voo no 62, no solo aos 30, direito 121 no ano, solo. Direito 121 no ano, no 62. São Salvador Azul 4082, estabilizado ILS, 7 minutos. E Azul 4082, continuando a aproximação, temos um helicóptero cruzando agora a final da 1-0. Aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. 1-0 no 4. Provavelmente vai dar interferência com o nosso tráfego. O Martilete Romeu está liberando agora o eixo da 1-0. O Martilete Romeu mantém ainda a proa sul e aguarde transferência de comunicações. Mantém sul e aguarda. Uma aeronave próxima ao farol de Itapuã, ainda na escuta da torre, fica atento ao mesmo. Sou visual com a aeronave no farol de Itapuã, chamada torre 198 da Sona 900 Graça. 99, livre pouso na 1-0. Livre pouso na 10, azul 4082. Sierra Golf Oscar, decolado aos 3-2, ingresso na perna contra o vento da 1-0 e aguarde para o cruzamento do campo. Contra o vento da 1-0, aguardando o cruzamento, Sierra Golf Oscar. Oi, Salvador, mais uma vez, bom dia, Guardião 01, tá visual com a aeronave rebocando faixa no farol de Itapuã, tá mantendo separação, intenção é retornar para Salvador, Guardião 01. Okay, Guardião 01, tome a proa norte inicialmente, você vai avistar um helicóptero à sua direita, tome a proa norte e cruze a final da 1-0, aguardando autorização para prosseguir para o Graia. Proa norte, visual com outro helicóptero também, aeronave na final da 1-0, Guardião 01. Positivo, 01. O Max Leste Romeu traça agora à sua direita, helicóptero da Polícia Militar. Após o cruzamento com o tráfego, chame o controle, 1935. Visual com 01, já livrou mesmo, vai chamar então o controle 1935, muito obrigado. Olhou, papapá, Max Leste Romeu. Max Leste Romeu. Escuta, informe suas intenções de voo. Confirme? Suas intenções de voo. Sobrevoo no estádio de Pituaçu. Sim, te informe no local do sobrevoo. Já iniciando o Mike 7 Romeu. Centro de Asma de Pituaçu. Thank you. Guardião 01, autorizado direto para R, reporte controlado, o vento 130 graus, 9 nós. Reporte na sala controlado, Guardião 01. O Serra Golf Oscar, curve à esquerda ligeiramente, siga a via corredor forte, após passar a final da 28, controle 1935. Após a final da 28, controle 1935, Serra Golf Oscar. Direito, 121 no ano, sala. 21 no ano, boa. 4082 azul. Boa. Solo Salvador, um bom dia. Ficou nosso escuta azul 4082. 4082, estão autorizados a SV Alfa, Juliette, posição 0341. Gente, Alfa Juliette. A posição é 03 e o Pátio é 1. Controle Salvador, boa, bom dia. Abaixo Serra Golf Oscar, corrida forte, mil pés. Serra Golf Oscar, ciente, mantém as condições visuais no meu pés, informe 20 milhas de Salvador. 20 milhas, Serra Golf Oscar. Salvador, Charles 7 de novembro, cruzando agora o eixo da 3, sim. Charles 7 de novembro, mantém a linha do litoral, está autorizado cruzar a final da 28, e após, chame o controle, 1935. Gente, autorizado o cruzamento da final da 28, depois compra de 1935, graças. Guardião 01, frequência livre, seu solo está aos 36, bom dia. Bom dia, graças, 01. Salvador, vou passando o Charlie de Leste November. Diga. Cruzou o eixo da 28, cruzando agora através da Praia de Buraquinho. É, sobrevoa o setor norte, Salvador, litoral norte. Afirma até a Praia do Forte, regresso. Entra na escuta do controle, informe livre no CTR Salvador, Charlie de Leste, Nova Bá. A gente vai informar livre da 30, Charlie de Leste November. A direção vendo qual o tipo do equipamento? Tipo do equipamento? Ah, o Charlie Hotel 7 Bravo. Ao Cisnabria. Charlie Hotel 7 Bravo. E o PB? Único. 7. 7 Romeu, informe livrando o setor do sobrevoo. Romeu, foi pro chat Juliette November? Negativo, Mike, Juliette, Romeu. Não. Informe livrando o setor do sobrevoo. Tomara livrando, Romeu. Quais são as intenções? Intenções de manter o sobrevoo na presente posição por mais 50 minutos. 7. Romeu. você. O 5048, livre LS, desce para 2000 pés, altímetro em Salvador no 014, chama estabilizado, não vou precisar. Tráfego 1510, altímetro 9094, em Salvador. Peço via corredores, Veracruz após Interlagos. Chamei na vertical de Veracruz. Chamada vertical de Veracruz. Se a gentileza checa seu equipamento transponder em modo Charlie, não recebo sua altimetria. Alô, boa, do 1790. Opa, céu. O carro está acionado. Confirma, recebimento. 1790, autorizado, Recife, nível 370, decola pistola 0, a cor esquerda, saída, Fuca Cajun. Controle 119.35, transponder 5045. 3030 conforme, decola da 10 esquerda, Puca, Aracaju, 1935, 5045, 7090. É, pode ser estacionamento aqui na posição 2. É, estou autorizado, chamo seu táxi. Táxi, aí, gol, 7090. 1556, posicionamento no 06, 04, posição. 1556, aguardo, número 2, número 2, no setor. Aguardo. Embraer 190 na longa final de 10 milhas da 1-0. Gente, quando necessário, faça pro litoral. Quando tiver esse setor, será, não será necessário. O mais que Romeu. Ok, grato. Informa o tráfego de um helicóptero baixa altura, 500 pés, sem interferir com sua próxima assentamento e sobre o pairado, sobre a próxima marca de externo, o IDCA. Entre 5048, complete a aproximação LS, chama a torre Salvador, é 198, decimal 95. 18, Thiago Frosta. Quer manter sobrevoo neste setor? para o retorno a Salvador? Um número 10, então 1904, via corredor forte, Serra Golf, Oscar. O 048 está livre 11 na 10. O vento 140 graus, 09 nós. Livre 11 na 10. Gente, tome em Paripe, Bravo Papa Serra. Formará em Paripe, já. Pega o Frosk, informa o tráfego como posto, 12 horas, 5 milhas, equipamento é um Tchelo Hotel 7 Bravo, fica atento ao mesmo. Gente, pega o Frosk, copiou? Romeu, Serra Golf Oscar. Não confiou, Serra Golf. Serra Golf Oscar, tráfego 12 horas, agora 4 milhas, rumo oposto. Mantendo a linha do litoral norte. Fica atento ao mesmo. Equipamento é um Tchelo Hotel 7 Bravo. Vamos ver o que cabe? Correto. Cabe o nosso tráfego, Serra Golf. Tchelo Juliette Novembro. 70 tráfego rumo oposto, agora 3 milhas, mantendo meu pé no litoral norte de Salvador, regressando para o aeródromo. É um Tchelo 150, fica atento ao mesmo. Qual é o seu altitude, Tchelo Juliette Novembro? É sobre o mar? Solo 55, chame o solo, 211. O voo no 970, o voo no 790, está autorizado decolar da 10, vento é 130 graus, 10 nós. Decolagem autorizada, agora 790. Autorizado Alfa e remoto de Azul 4076, identificação desse, manter o nível de voo 050. Chega da Mário. 720, décima Mário, Azul 4076. Juliette Novembro. Há quantas milhas já passou de Salvador? Gente, qual o seu tempo, qual o seu estimado para o retorno a Salvador? Solo 5 156, autorizado táxi à Índia. Um ponto espera no 0, time torre 1195, ajuste no 0 no 4. Índia, ponto espera no 0, espera no 4. Para regresso, chame o controle 1935. Ingresso de 10.01. Você repousa na 1.0 ou no 7? Bravo com você, hein? Uniforme Bravo, Papa Serra. Bravo, Papa Serra, prossiga. Pouso na 1.0 ou no 7? 1.7. 7, vou direto rotatória, chame quando visual com campo. Chamará visual com campo a partir de rotatória, certo. Só jogou no 556, ponto 0, pronto. O vento 130 graus, 10 mais. Telefão, 056. Mari, desce ao 060 e acionar aí dentro, 3104. Confirmando o voo no 556, está autorizado a decolar. O vento 140 graus, 99. Bruno 790, chame agora o centro Recife, frequências 2545, alternativa 12685. 2545, 2685, boa, boa, 790. Decolado ao 01, chame o controle, 1935. 1935, boa, Páscoa. Excelente. controle, voo no 556, decola na sua estação. Voo no 556, contato radar na decolagem, submateral 360, prossiga conforme autorizado em solo. Enter, que é a nossa instrução, sobe ao 360, 556. Bravo, uma passeia já está visual com o campo à sua direita? Serra Golfiosca, próxima rotatória, visual com campo. Tente, aguarde. Bravo, uma passeia está visual com o campo à sua direita? Afirmo. Bravo, uma passeia para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. Camarada, torre 198, decimal 95, Serra. Serra Golfiosca, mantenha a escuta do controle. Apenas sua escuta, Serra Golfiosca. Torre Salvador, Papai Uniforme, Bravo, Papai Serra. Papai Uniforme, Bravo, Papai Serra, autorizado final do 97, agora autorização de pouso. Aguardar a autorização de pouso, Serra. Vai reportar estabilizado o azul 4076. Salvador, bom dia. O azul 4144 para convite 40 para 90. Gente, vem o celular 4144. Afirmo. Autorizado com fim, 340, decola pista no zero, curva à direita, saída árvore elefante, via Anfetulu 21. Controle Salvador, opera 119.35, transponda 5065. Autorizado, config 340, abre, leva, perfil 21, que está dando zero, toda a direita, 935, 4144, cumprimento correto, estão prontos, pushback, acionamento. Só confirme, a saída é Arbor? Arbor, Elefa, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Elefa, Eco, Lima, Eco, Alfa. Arbor, Elefa, obrigado. Cozero. 50 ou 3604. Siga, sangue de Bravo. Família Brava, feita a travessia da BR-2 506, em só um minuto através do farol da barra. Jofka, chama agora a Torre Salvador em 198, decimal 95. Torre 295, Serra Golfiosca. Torre do Papai Romeu, Serra Golfiosca, rotatória, visual. 10, Papai Romeu, Serra Golfiosca, rotatória, agora autorização para ingresso na final do 97. Fazendo a rotatória, Serra Golfiosca. Torre Salvador, Papai Uniforme, Brava Serra, realizando 360, sobre rotatória, para pouso na 1-7. O Uniforme Brava Serra está atualizado, final do 1-7. Continua a aproximação, agora a autorização de pouso. Brava Serra, 0-1 para pouso, já fazendo a perna base para longo final. Três meia zero quatro. pista para 3 mil pés, altimetria em Salvador, 1014. 3 mil pés, 1014, na altitude 3604. Redução para 1709. Reduzindo, 3604. Só Gama Macerra de avistado. Livre pouso, pistão no 7 vento, 150 graus, 9 graus. Ciente, Serra, 2.5 milhas da 17, cabeça. Através do parque que eu trouxe para cruzamento do campo. Ouro 556, chame Recife 251, antena 3325. Confirma a primária? 251, alternativa 3325. 351, 3325, dá sua parte, até mais. Estabilizado, azul 4076. Azul 4076, complete a aproximação LS, chama a Torre Salvador em 1 noite, decimal 95. 795, obrigado, bom dia, bom trabalho. Tenha 060. 060, chame 6200. 3604, livre ILS XR para 1-0, desce para 2 mil pés, o altimetro permanece 1-0-1-4, chama estabilizado no curso do localizador. Ele desce a 2 mil, vai ficar mais estabilizado no curso do lote, então 3604. Cristão, Brava Paterno, solicita só transporte para o terminal. Quer fazer? Solicita transporte para o terminal principal. Gente, confirma somente quantos para o transporte? Me fala, Bravo Paterno, confirma o número de passageiros pelo transporte? Dois. Gente, Papa Romeu Serra Golf Oscar, daí presente, inicia espera com curva da esquerda, aguarda autorização para reinterceptar a final da 97. Gente, iniciou, Serra Golf Oscar, faz igual com a azul na final da 97. Gente, pode ser autorizado, Papa Romeu Serra Golf Oscar, mantém espera no setor. Estamos pegando os dados dela agora, já falamos da companhia, você fica falando na Progidona. Como tráfego, mantendo 1 no meu país à sua esquerda, tipo Charlie 150. Autorizado pouso na pista no 0, o vento 1,40 graus, 8,9. 140 com 8, tá livre o pouso na 10, azul 4076, chefe do tráfego. Tem problema de pressão alta, já tem histórico de pressão alta. Sete. 3216? 3216. Oi, Duna. Dura, 3 mantendo a velocidade, sim. Mantendo a velocidade, 3 é 200? Prossiga. É 200? Prossiga, controle 6200. Foi Duna. Autorizado pro Duna, 060 ainda? Firmo. 060 pro Duna. Salvador, uma boa tarde, eu vou no 864. Prossiga. Passou 90, autorização Marcelo, por favor. Pista para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1 0 14, livre leste aqui, para no zero, chama estabilizado no localizador. 7-2-0, comigo 14, chama estabilizado, 3-2-0. 3-0-0, mantenha a high speed em descida, ele separa 3 mil pés, altímetro no zero, no 4. Comigo em 14, mantendo high speed até 3 mil pés, 6-2-0-0. ACO nível 350. Rola da opção no zero com a esquerda, saída da PUCA Aracaju, Opesulo 97, Orago, direto no ACO 193. Controle 5075, transpada, no voo 964. 964, com o correto, chama pronto para o tipo de estacionamento. Aproximação LF, chama Salvador, em 1 no 8, decimal 9. 1895, bom dia. Palestra, Tango de Bravo. Tango de Bravo. Aguarde transferência de comunicações. Correto, Tango de Bravo. Para ingresso no circuito de tráfego e cruzamento do campo, chama a torre 1895. Bravo, bom dia. Posso ser legal no 0-4. 14 no ajuste, 3604, agora está baixado travado. Sumiu o pé. Fico no aguardo pelas informações. Estimativo, 4 mil, já está passando as informações, acabaram de telefone na frente. Tá bom, meu Tango de Bravo, reporta a vertical do farol de Itapuã. Vertical de Itapuã, é Tatará, está vindo com a aeronave na final da Luzana, está autorizado na retaguarda do mesmo. Gente, reporta no farol, para o meu Tango de Bravo. No farol, na retaguarda. Papa Romeo Serra Golfiosca, no solo, 1-3, autorizado backtrack, após a esquerda, Oscar, parte 4, livrando frequência. Sexo feminino, 27 anos, poltrona 28 Charlie, 120 kg. Confirmando pressão alta, sintomas? Pressão alta. Match. Já reportou a companhia? Solicitou apoio de solo? Já sim, deve ter entrado em contato com a espera aí. Reportar que a gente agradece. Vamos passar as informações a todo o Salvador e transmitir assim de direito para efetuar o referido apoio. Obrigado, viu? Desonem, informe para redução. Chamará para redução, 3-2-0-6. Mais 5 milhas. 7. Boa, Tango, Bravo. Romeu Tango, Índia Brava. A retaguarda do tráfego na curta final da 1-0 está autorizado o cruzamento do eixo da 1-0. Repórter livrando. Não tem na reta agora, mesmo, repórter livrando o Tango, galera. Confirma o vento para 3604. 3604, vento 140 graus, 109. E aí, livre pouso, pista 1 no...